397 para o táxi 126 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia ao Terra Galeão. Segue o Xanier, ponto de espera 18895517, Chimbão de Euro 397. Juliette, bom, 2.60. Juliette. Juliette tá portão 8, 2.60. Aguarde um minuto para a descida. Chegou agora a posição de 3 horas, 1 milha. Salvador, muito bom dia. Papai Romeu, Eco Eco Juliette. Eco Juliette, o número PS Corredor Forte. Autoriza a produção direto, senhora. Que altitude você vai seguir até Feira de Santana? 2.500. Tem inicialmente um no mil pés, direto Feira o Mike Eco Juliette. Jolie. De 104, tráfego ultrapassado, desce para o no 1.510, proda rotatória. 1.510, Lima, quilos Zulu, livre da restrição, sua para o 085. Trip 5595, controle. O senhor agora está a 56 milhas, sudoeste do VR de Salvador, serviço radar encerrado, chame agora Ilhéus 1201, bom voo. Juliette, controle. Proceda, senhora. Mantenha um no mil pés, recebo no 1.400 pés. Tenho tráfego aproximando pelo setor da Ilha dos Frades, com a proda rotatória, que vai descer para um no 1.500 pés, Mike Eco Juliette. Jolie, vai descendo. Mike Eco Juliette, quando possível, ser chamado de pouso. 1-4-1-5, copiado, Mike Eco Juliette. Jolie. Controle, Xané, 6140, transferiu. Xané, 6140, bom dia, contato radar na decolagem, Subal 350, perfil Pucajamo, Aracaju. Pucajamo, Aracaju, grato. Beleza, 5125, transponder 208, controle, 1923. Subida para o nome 2500 pés, Mike Eco Controle Salvador, bom dia, Bono 397, saída da Euleda Bridge. Bono 397, contato radar na decolagem, Subal 360, está presente, voo direto Leda, voz Leda Bridge. Está presente Leda, o gol 1397 após Bridge. A Lima Kiluzu. Chifre no 2685, alternando no 2545. Controle Salvador, bom dia novamente, é o Papa Romeo, Índia November Alpha, decolada 17 na sua escuta. Índia November Alpha, 1 no MPS, corredor forte, vai se afastar 20 milhas de Salvador? Afirmativo, até 20 milhas, o Índia November Alpha. A gente não vai para a escuta do controle. A sua escuta, o Índia November Alpha. Corredora Xerra, posso falar da Barra. O senhor segue proteger em Veracruz? Hein? Fala, Golo 93, voltando. Cruzado, Gol 9738. Gol 738, completa final Torre 118, 118, 6, confirme. 118, decimal 95. 1895, gol 9738. Recife, 12685, alternando no 2545. 285545, grato. 397, chame Recife, 1251, alternando no 3325. 1251 no 3325, no 397, bom dia. Bom dia. Visual com local de pouso no ideal de descida. Já no ideal, Mike Exilete? Mike Exilete, não consigo copiar sua transmissão. Mike Exilete informou, senhora, que ele está no ideal de descida. Mike Exilete, desça para a altitude de tráfego da presente frequência livre. Para 5/5. Uma aeronave responde e informa que o senhor está no ideal de descida. Informa que o senhor desce para a altitude de tráfego. Da presente tem frequência livre. Não temos tráfego do conhecimento do controle em Feira de Santana. Controle. 64 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame Aracaju 9203. Bom voo. controle de Salvador, Guardião 04, na rotatória, visual com campo. Guardião 04, torre 118.95. 118.95, graças. Papa Vitor, quanto possível estimado de pouso? Mais uma hora e dez. Copiada. Eita. Salvador Golo, Lago 83, decola na Daí Oleda, cruza 1.300 pés. Golo 983, está fazendo decolagem, tabela 360, após 2.000 pés, vai direto Leda, após Leda, Bridge. Cruzar 360, após 1.000 pés, Leda, Leda, Bridge, Golo 983. Total de voo? 1h20 copiado, Bravo Kilo Luiz. Presente frequência livre. Meu Oscar Bravo, confirme o local, senhor. Ah, o senhor segue para Valença, 500 pés, até Valença. Você vai manter no meu pé, senhor, no meu pé, corredor Axé, reporte farol da Barra, meu Oscar Bravo. Confirme seu estimado de pouso para Valença. É, estimado para o Zona 4, 45. 21445, meu Oscar Bravo. Informo que temos o tráfego do Bravo Kilo Whisky. E passou através do farol da Barra, tem um minuto, segue para a TGL na localidade de Valença. A frente do tráfego vai ficar sem escolha na vida, o Ronaldo Cabral reporta o farol. Bravo, Oscar, controle. Mike, Bravo, Oscar, controle. O senhor está dentro da área proibida de Camaçari. Sai imediatamente da área, Mike, Bravo, Oscar. Você viu o senhor dentro da área de Camaçari, tem mais ou menos um minuto, Mike, Bravo, Oscar. Sai imediatamente da área. 3198, aciona identificação, voa na proa de Itap, descendo para 3.000 pés. Itap 3.000, 3.198. Começo que é bravo, cheque equipamento transponder, não tenho contato a dar com seu tráfego. Seu Romeu fica bravo, controle. Tem que equipamento transponder, não tenho contato a dar com o seu tráfego. Quatro zero meia zero, aciona identificação, desceu 50, pro ditado. Chame Recife na 251 no 0, alternando no 3325. 25 no 0, alterna 13325, voo 983. Começo que é bravo, agora sim recebo o modo Alpha Charlie no radar. Fica bravo em condições visuais, está presente sem frequência livre. Mike Bravo, Oscar, 4 minutos para o seu circuito de tráfego. Gente, Mike Bravo, você já avisou o Cono 7? Eu assisto. Mike Bravo, Oscar, torre 11895. 11895. Porto Seguro direto, condições visuais. Gol 1923 para posicionamento, posição 10.